esculacha. Pode, pode desdenhar, mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos. Tá se achando a dona da situação, desdenhar do coração que só bate por você, subestimando meu instinto animal. Sabe quando eu sou fatal? Quando desejo você. Chamada tentação. Pode esculachar, pode, pode desdenhar, mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos. Pode esculachar, pode, pode desdenhar, mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos. Desdenhar do coração que só bate por você, subestimando meu instinto animal. Sabe quando eu sou fatal? Quando desejo você. Chamada tentação. Pode esculachar, pode, pode desdenhar, mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos. Pode esculachar, pode, pode desdenhar, mas você vai cair aqui, aqui em minhas mãos. Pode esculachar, pode, pode desdenhar.